Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a nossa conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há mais de 21 anos, sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora pelas mídias sociais, pelo Facebook e pelos canais do YouTube. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. E o programa, como sempre digo, existe por vocês, que nos honram com a sua audiência e que nos permite estar aqui mais um domingo para dividir com vocês esses maravilhosos ensinamentos e reflexões da doutrina espírita. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 18 de outubro, uma linda manhã da primavera brasileira. Aliás, 18 de outubro é o dia do médico. Uma saudação a todos os médicos, a todos aqueles que se dedicam ao esforço de minorar a dor do próximo. E com essa bela imagem do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara do Oeste, nós estamos aptos a começar mais um programa, estamos a postos aqui para dialogar com vocês, e é nessa atmosfera de fraternidade, de espiritualidade, que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu agora, há pouco tempo, eu estive em Santa Bárbara do Oeste, fui fazer uma palestra no Batuíra, e aí eu fiquei conhecendo a revitalização que fizeram no bonito Parque dos Ipês. E aí eu entendi, disse, ah, então é por isso que o Geraldo fala do bonito Parque dos Ipês, porque não era nada bonito, né? Sim. Então, quando eu revi, eu disse: ah, agora entendi o Geraldo. Então, bom dia a todos e que todos nós possamos, em sintonia com os bons espíritos, fazermos o melhor. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo Alan de Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, meu amigo Luiz. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. São 32 pessoas. Bom, Geraldo, parabéns, meu querido. É um médico entre nós aqui. Então, dia do médico que eu conheço e respeito, porque, afinal de contas, é um médico de profissão inspirada, né? Não é um médico só que vai atrás de regalias mundanas. Você sempre foi vocacionado a ser médico, e isso me admira muito, isso me deixa aí cheio de alegria em falar que eu sou seu amigo. E se todos os médicos fossem igual ao Geraldo, nossa senhora, essa medicina revolucionaria o mundo, né? Os doentes mudariam até de doença, né? Hoje em dia, acredito eu, inclusive, que nós estamos num limiar aí de uma mudança da medicina, né? Onde os doentes vão ser mais psicológicos, né? E até as próprias doenças orgânicas vão ser entendidas como de origem psicológica, a grande maioria, pelo menos, né? E a gente vai conseguir tratar o ser humano de uma forma mais integrada, né, Geraldo? Acho que você pode até falar melhor do que eu sobre isso. Eu tive a felicidade de estudar no Rio de Janeiro e fiz a residência no IASERJ, que é os servidores. E um dos meus professores é uma pessoa que eu respeito muito, o Dr. Júlio Sanderson Arantes de Queiroz. Quando eu estava conversando com ele para vir para Santa Bárbara, eu pedi um conselho a ele e eu tenho isso como uma meta. Ele disse assim: todas as vezes que você for entregar a receita para um paciente, dá um pouco de você, um pouco do seu sentimento, um pouco do seu respeito. Se você fizer isso, você vai começar a dar certo. Então, eu tenho isso como lema e me inspiro nessas palavras desse professor para tentar, de alguma forma, imitá-lo na sua conduta ética e profissional. Mas, muito bem, meus amigos, fica aqui o respeito a todos os médicos do Brasil, do mundo, que, aliás, estamos passando por essa pandemia. E a gente vê um esforço gigantesco da classe médica, aqui particularmente do Hospital Unimed de Americana e Santa Bárbara do Oeste, o trabalho intenso e primoroso que toda a equipe está fazendo com resultados espetaculares. Mas muito bem, meus amigos, o programa de hoje a gente sempre batiza com um título e tem uma curiosidade. Hoje é o último estudo que estamos fazendo do livro Céu e Inferno, porque a partir da semana que vem começaremos com o livro A Gênese e começaremos na sua introdução, que é um primor de escrito feito por Allan Kardec e que deveria ser uma leitura quase que diária de todo espírito. Fala, Allan. É, você falou, eu tenho um projeto aí que um dia eu vou colocar no papel, que é fazer um roteiro de estudo do Espiritismo de Kardec. Por quê? Porque o Kardec ele foi escrevendo de acordo com a inspiração, de acordo com as coisas que foram chegando. Se alguém quer conhecer o Espiritismo, ele tem que começar pela introdução da Gênesis. Esse é o primeiro texto que deve ser obrigatório. Depois a gente pode pôr uma outra sequência. Mas essa introdução explica toda a razão de ser do Espiritismo. Muito Né, bem. Luiz? Oh, sem sombra de dúvida, realmente é fundamental. Aliás, eu recomendo que aqueles que nos ouvem, nessa semana, leiam a introdução para virem na próxima semana com dúvidas, né? Para não ter o contato primeiro na próxima semana. Venham estudados, né? E com perguntas se tiverem. Ótimo. E o programa de hoje, como é o último capítulo, nós demos o título de A Justiça Divina em Nossas Vidas. E existe um detalhe, quando a gente começa a ler a obra de Kardec, o Kardec ele é tão feliz nas colocações que à medida que você lê, você mesmo começa a fazer perguntas e questionamentos. Esse é o objetivo, é questionar, é perguntar, é ir atrás. E para encerrar esse capítulo, A Justiça Divina em Nossas Vidas, que nós vamos ler mais adiante, fiz uma pequena frase escrita assim: inseridos na superfície da Terra, por força da reencarnação, interagindo com a natureza pelos cinco sentidos, o corpo biológico evoluiu e se transformou num instrumento maravilhoso onde o espírito se manifesta. Todavia, em suas percepções, ainda tem dificuldade de detectar a presença de Deus em sua existência. Quer dizer, com tudo o que nós temos, com toda a evolução, diariamente, a gente vê questionamentos se Deus existe ou não. Mas para que a gente possa entrar num clima sempre favorável, a gente vai ler uma página do livro Vinha de Luz. É o primeiro contato com essa bela doutrina. Estamos no capítulo 71, Em Nosso Trabalho. E Emmanuel selecionou uma frase da Epístola de Paulo aos Hebreus, quando Paulo diz o seguinte: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E dessa frase, Emmanuel escreve o seguinte texto: o Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O Pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem conhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com seus propósitos soberanos e juntos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Que o Luiz possa iniciar esses comentários dessa magnífica página. Se nós adentrarmos a um laboratório químico e tivermos à nossa disposição os elementos químicos individualmente, nós, com aquilo que nós conhecemos de química, nós misturando um átomo de hidrogênio com dois átomos de oxigênio, a gente vai obter água. Porque nós temos, com o nosso insignificante conhecimento de química, que a composição da água é H2O. Eu não vou nem citar, porque a gente não lembra de cabeça, mas eu lembro que existe um ácido, se não me falha a memória, é H2O2. É que se você misturar nessa proporção, dá um ácido. Então vocês vejam que numa matéria tão simples como a química, nós precisamos conhecer química para poder operar as misturas. Se a gente ficar naquele laboratório, pegar, deixa eu botar um pouquinho desse vidrinho aqui, um pouquinho desse vidrinho aqui, daqui a pouco o laboratório explode, porque nós estamos operando com a nossa ignorância. Então seria muito insensato que a gente pensasse que nas coisas espirituais também funciona a mesma coisa. Deus nos concede, eu diria que é a pedra fundamental da nossa evolução, uma coisa chamada livre-arbítrio. Não sei se vocês lembram, mas antes do plano real, nós tivemos vários planos, aqueles planos que era da meia-noite para uma hora da manhã, e todos eles nos pegavam de calça curta, mas dois, três dias depois já estava toda aquela mixórdia, aquela confusão, e o fracasso estava estipulado. Teve um gênio que pensou assim em criar o plano real. Aí ele inventou a URV, Unidade de Referência, né, de Valores. E aí ele estipulou que a cada dia do ano, essa URV iria ser reajustada. Então, a gente variava todos os dias conforme a URV. Mas o real valia exatamente aquilo. Durante 300... As pessoas, quando escutaram esse plano, dizem, bem, imagina... Se quando eles fazem na surdina da noite, em dois dias a gente descobre, imagina se vai conseguir em um ano. Isso é utopia. E ao final de um ano, ao final de 365 dias, com aquele hábito de um real vale um ARV, depois foi só substituir o valor. Foi o plano mais que obteve mais sucesso entre nós, porque não teve surpresa. Ele foi transparente. O plano espiritual não pode construir a evolução do homem se não obedecer o livre-arbítrio. E eles obedecem. Eles se deixam crucificar e do alto da cruz eles dizem assim, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E isso tudo calcado no fato. A imortalidade da alma. Então, eles nos confiam o livre-arbítrio por causa de tudo isso que nós estudamos esses anos aqui do céu e inferno. O mecanismo é sempre o mesmo. A gente faz as besteiras, aí daqui a pouco a gente se arrepende, aí corrige e volta de novo para o prumo. E quando a gente volta para o prumo, a gente faz que nem o real fez a cada dia que o ano avançou. Então, nós construímos a nossa evolução com consciência. E a igreja, por não ter percebido isso, ela criou os anjos, que Deus deu uma preferência para certos elementos, criou-os não conforme a evolução, mas perfeitos. Já criou perfeitos. E até a própria igreja, parece que por uma intuição, ela sabia que o que era construído perfeito não podia ter solidez, não podia ter base na rocha. E aí, então, ela diz que aqueles anjos, parte deles, decaíram. E aí inventou tudo isso que nós conhecemos de demônio, de inferno, etc. Então, a perfeição, ela é atingida de forma natural, respeitando o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele tem que ter uma coisa chamada discernimento. Se nós não aprendemos o que é bom, o que é ruim, a gente vai ficar à deriva na nossa encarnação, sintonizando com coisas ruins e coisas boas. Não existe evolução sem conhecimento. E não existe conhecimento sem esforço para aprender. Por isso que nós anualmente repetimos aqui: vamos estudar. E isso não foi nós que inventamos. O Espírito Verdade nos instruiu. Amai-vos e instruí-vos. Então, não existe mecanismo diferente. Nós temos que nos instruir no Evangelho de Jesus e na doutrina dos Espíritos para nós aprendermos a discernir. E em discernindo, a gente, com o esforço, nós conseguimos construir, né, a casa sobre a rocha. A casa sobre a rocha é a casa construída sobre uma base sólida. E espiritismo sem instrução não existe. Existe fé que ao menor abalo, essa fé trinca, essa fé esmorece, essa fé cai por terra. Então, nós precisamos entender isso. Entendido isso, nós sabemos como sintonizar, e sintonizando, nós levamos esse planeta para a regeneração. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz, muito esclarecedor. Alan? Eu, quando li esse texto, né, de Emmanuel, eu agora com vocês aí, eu lembrei da introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é escrita pelo mesmo Emmanuel, né? Então, aí mostrando a coerência do autor nos diversos textos que ele elaborou, né? E quando a gente encontra Nos Domínios da Mediunidade, na introdução, porque esse livro é do André Luiz, mas é a introdução do Emmanuel, tá? Então, ele fala assim, olha, que químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito, porque como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E ainda mesmo quando a cerebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem rumo a glorioso por vir. Então, olha só, eu peguei um pedacinho, né? Vocês podem procurar na internet, é fácil de achar esse texto, introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade. O nome chama Brilhe Vossa Luz, Raios, Ondas Médias, Dentes, né? E vocês vão lá ler esse texto que ele acaba falando em brilhar a vossa luz. Nós, na Terra, querendo ou não querendo, somos ferramentas da criação do ambiente que vivemos. Quando a nossa mente está alinhada com Deus, nós somos ferramentas de Deus nesta elaboração das coisas, né? Quando nós estamos alinhados com Deus, nossa criação, nosso trabalho é de ferramenta de Deus. Então, se eu estou lá num lugar qualquer, numa vendinha, num cantinho do mundo qualquer, e alguém está precisando de uma palavra amiga, de uma atenção, de um carinho, e eu estou conectado a Deus, eu me torno ferramenta de Deus naquele lugar. Se eu estou no trânsito, estou ligado a Deus, eu me torno ferramenta de Deus no trânsito. Enfim, nós estamos a serviço de Deus. No laboratório, nas igrejas, na vida, na empresa, na escola, no nosso lar, nós somos ferramentas de Deus. E nós co-criamos com Deus. Porque Deus não aparece para cada um de nós e faz os nossos desejos. Ele utiliza as ferramentas que são os seres humanos que estão na nossa volta, através da inspiração, e que vem até nós. Numa hora que a gente está precisando de um conselho, vem alguém e fala alguma coisa. Está precisando de um afago, vem alguém e faz um carinho. Está precisando de atenção, vem alguém e dá atenção. São todas maneiras de Deus estar em nossa vida. E se alguém de nós se acha autossuficiente, esquece, porque nada nós fazemos sem Deus. Mesmo quando a gente está sozinho, dentro do quarto, sozinho, fechado, nós estamos com Deus. Ele está ali cuidando da gente, ele está ali nos orientando, ele está ali nos inspirando, né? Porque no texto, o Geraldo, que sempre gosta dos títulos, ele começa, o título é Em Nosso Trabalho, ou seja, no nosso dia a dia. Não importa aonde os médicos que nós estamos falando hoje, quando eles estão a serviço de Deus, não quer dizer que eles vão curar todo mundo, mas eles vão fazer para aquele paciente o que aquele paciente precisa naquela hora. Não porque eles são bons ou ruins, mas porque eles são ferramentas de Deus, e Deus vai estar ali junto, inspirando médicos espirituais e tudo mais, pondo a mão, às vezes, na mão do médico, numa hora de uma cirurgia, fazendo ele buscar uma veia que ele não está achando, não sabe nem como ele achou. O Geraldo pode contar 1.000 histórias para nós, que eu já tive o prazer de escutar. Enfim, Deus está conosco. Agora, se a gente desacreditar disso, até o COVID é uma permissão de Deus que aconteça o que acontece. Não que ele criou o vírus, vamos deixar claro. O vírus é uma progressão natural do desenvolvimento das bactérias, dos vírus e tudo mais. Ele aparece. A disseminação está aí. Agora, quem contrai o vírus? Quem não contrai? Quem pega? Onde pega? Como pega? Porque tem um monte de médico que nem chegou perto do Covid e tem outros que no primeiro contato pegou. Porque tem moradores de rua aos montes que ainda não pegaram o Covid sem nenhum saneamento básico. Por que que tem pessoas que estão presas dentro de casa, pouco tendo contato com os seres humanos e pegam? Não é à toa. Existe uma ordem superior até dos vírus, até na doença que cada um de nós vai desenvolver. Não é por isso que eu acredito que tudo a gente deixa solto e Deus faz de tudo. A gente não precisa fazer nada, não. Nós temos que fazer a nossa parte, porque nós somos ferramenta que co-criamos com ele. Quando eu crio desordem, eu vou responder por essa desordem. Quando eu crio ordem, eu vou responder junto com Deus pela ordem, porque daí eu estou na harmonia divina de Deus. Então, o título nos lembra que é no trabalho, no meu trabalho, em nosso trabalho, no trabalho de cada dia, seja no meu lar, seja na minha casa, seja na empresa, seja na rua, onde eu esteja, eu estou com Deus. Luiz? O Emmanuel enfatiza assim, no círculo de pessoas em que te encontras. Exatamente. Apesar de todas as dúvidas levantadas que existem na sociedade, entre os cientistas, existe um determinismo que é o progresso do espírito. Isso é uma lei imutável. Todos nós estamos evoluindo filosoficamente para nos encontrarmos com Deus. Talvez Deus esteja... Talvez não, Deus está com a gente é que não está com Deus. Então, essas dúvidas, naturalmente, elas serão desfeitas. É uma questão de tempo para as coisas se estabelecerem. Mas não tenhamos receio. Deus sabe o que faz utilizando os instrumentos que tem. Ô, Geraldo, diga. Só falar que o texto, esse texto do Vinha de Luz, que nós acabamos de ler, ele já está publicado lá no nosso Facebook, União Rádio Web. Então, quem quiser ler, acompanhar, vai lá, leia, pode deixar seu comentário, sua pergunta, sua reflexão. Por sinal, acho que semana que vem a gente está começando a Gênesis e já está quase começando outro livro, né, do Emmanuel? Sim, Fonte Viva. Então vai ser um programa... É um programa novo semana que vem, tudo novo. Vamos trocar os três aqui também. Fala, Luizão. Geraldo, lembrando, né, que a água do esgoto transformada é a água potável que nos alimenta. Verdade, verdade. Tudo bem, meus amigos, são 9h57. Para o nosso contato mais direto com o Evangelho de Jesus, através do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schuppel, é sempre interessante, quando a gente lê essas parábolas, acontece uma conexão nossa com algo superior muito agradável. Eu vou fazer a leitura hoje de uma parábola que todos conhecem, a parábola do bom samaritano. Mas é muito interessante que a gente ouça, tente interpretar por que Jesus utilizou aquela linguagem, aquela maneira, aquele modelo. E a conclusão dele, Luiz e Allan esclarecerão essas dúvidas. E eu passo a leitura da parábola do bom samaritano. E essa parábola, ela está registrada no Evangelho de Lucas. Escreve Lucas. Levantando-se, um doutor da lei experimentando, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, que é o que está escrito na lei. Como lês tu? Respondeu ele, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus, respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Prosseguindo, Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores que, depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-o meio morto. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote, que quando o viu, passou de largo. Do mesmo modo, também um levita, chegando ao lugar e vendo-o, passou de largo. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e vendo-o, teve compaixão dele e, chegando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou-o. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse, trata-o, e quando o quanto gastares demais, na volta te pagarei. Qual destes 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faze tu o mesmo. Geraldo, você observa que em todas as parábolas de Jesus, ele sempre enfatiza isso. Aquele que na sociedade humana ele é considerado superior, ele geralmente ele é o vilão da parábola. Então, o sacerdote e o levítico, eles eram praticamente os homens de Deus na terra. E o samaritano, entre o povo judeu, era considerado um déspota, né? É uma criatura não recomendável. E o samaritano é que age na forma correta. Então você veja que Jesus enfatiza muito que todas as vezes que nós estamos ligados ao poder terreno, nós estamos sempre distantes do espiritual. E é uma coisa fácil de entender, né? Porque quando nós estamos apegados às coisas materiais, nós, de certa forma, perdemos a capacidade de detectar as coisas espirituais. Nós nos distanciamos. O Alain repete muito isso, a gente fica distraído, mais distraído. Então, você com o poder, com a riqueza, com orgulho, uma série de coisas que nos atrelam à matéria, elas estão ligadas ao tesouro que a traça rói. Agora, aqueles que são praticamente criaturas abandonadas pela sociedade ou considerados como párias da sociedade, são as criaturas que, no fim das parábolas, estão sempre mais adequadas, né? Com relação às coisas espirituais. Aí você pode deduzir daí que realmente as provas da riqueza, do poder, são muito mais difíceis. As provas nas condições inferiores, elas nos conduzem a uma possível revolta, mas nas outras condições, as condições de privilégios, elas fazem com que nós nos estejamos muito mais sujeitos ao apego à matéria. Quem é que não gosta do poder? Você mesmo estava mencionando a respeito, por exemplo, dos médicos, né? Os congressos. Aqueles elementos escolhidos para como palestrante dos congressos de médico são as evidências. Né? São os gênios da área, são os melhores. Cada vez eu me admiro mais do Einstein. O Einstein, para mim, e eu acho que para a ciência, é o top em termos de ciência. Agora, o que a gente assiste desse personagem é de uma humildade. A sua crença em Deus é natural. Ele não tem a mínima complexidade para falar ou entender e aceitar a Deus. Ele fala de uma forma simples. A humildade é uma aquisição. Isso aí me leva a pensar que o que o Einstein fez, eu acho que vai demorar muito para a ciência entender. Eu acho que nós vamos ficar esses cientistas vão ficar batalhando, torpedeando. E a gente só pode chegar à conclusão que ele foi um gênio. Ele foi um gênio que reencarnou com um objetivo só. Nos colocar o paradigma da relatividade de uma forma que servisse para nós como referência por muitos anos, para que a gente tivesse um norte. Então, cada vez que a gente pensar na condição que nós viemos nessa reencarnação, eu acho que isso pode ser uma conclusão que a gente tire. Quanto mais afastado eu tiver da boa condição ou da melhor condição entre os homens, mais perto eu estou de chegar a Deus. Agora, isso aí não quer dizer que a gente não tenha que passar por essas provas. Agora, quem sabe a gente venha passar por essas provas quando tiver um pouco mais maduro, né? E isso a gente encontra em todas as áreas. Você, nesses congressos mesmo, você encontra médicos que são sumidades e têm a humildade assim, né? Sim. Agora, é incomum, esses caras... É incomum, mas tem. É bem comum, é isso. Agora, esses caras, a responsabilidade é exatamente essa. Agora, entre os seus pares, os orgulhosos, eles devem ser vistos mais ou menos assim. Isso é um bobão. Não valoriza o que conquistou. Entendeu? Porque é exatamente isso. É a capacidade que nós adquirimos quando nós nos aproximamos de um ou de outro, né? Então, aí, na lição anterior, ficou muito claro que tudo que nós dispomos na Terra vem de Deus. Agora, nós precisamos aprender a misturar. É isso aí, Geraldo. Muito bem, Luiz. Muito interessante. Alan? Essa parábola, em especial, é uma parábola que eu já fiz várias palestras sobre ela. E acredito que o Luiz colocou... Né, da prova da riqueza ou do poder de cargos, funções e tudo mais, são as mais difíceis. Porque quando você não tem nada, é até um atenuante as bobagens que você faz da vida. Quando você tem tudo, você não tem como explicar. Agora eu não sei, né? Eu não sabia, né? Por exemplo... Eu vou, talvez, agora mandar todo mundo embora do programa, mas eu tenho que falar isso. Quem mais sabe, mais será cobrado. Então, vocês que assistem a gente todo domingo não vão conseguir usar de argumento lá no plano espiritual. Mas eu não sabia. Não, você sabia. Em 18 de outubro de 2020, o Alan, o Geraldo e o Luiz falaram no programa que você estava ouvindo. Né? Então, assim, é preocupante saber. Porque a gente vai ser cobrado do que sabe. Então, quando a gente pensa nessa parábola, e Jesus, veja que a parábola começa, ele estava sendo testado, né? Por quem? Por um doutor da lei. O doutor da lei era aquele que conhecia as leis todas. Por que ele pergunta para Jesus? Porque ele não sabia? Não. Geraldo, quando faz pergunta para mim, para o Luiz, é porque o Geraldo não sabe? Não, é para estimular a nossa reflexão. Não é ele que está querendo saber isso aí. Ele faz o papel de puxador da conversa. Mas, na realidade, ele sabe, que, né, ele tem a opinião dele, ele também tem a reflexão dele sobre isso. Agora, o doutor da lei, naquele tempo, era o que dominava tudo. Né? Ele sabia tudo daquelas leis. Ele era, pelo menos, o cara que precisava conhecer. Então, ele vai lá testar Jesus. Para ver o quê? Se Jesus iria contra a lei judaica para ele poder condenar Jesus. Então ele teria um motivo de condenação de Jesus. Porque como que Jesus falava sem ter estudado como ele? Aquilo era uma afronta, né? Então ele vai lá testar Jesus. E Jesus pega e dá uma invertida com muita sabedoria. Isso mostra a inteligência de Jesus. Falou, olha, passa dois samaritanos, porque o tanto o samaritano quanto o levita eram doutores, né? Eram padres, vamos falar assim, eram líderes religiosos, cada um em culturas, samaritano, levítico, né? São duas coisas diferentes. E os dois passam de largo, não ajudam aquela vítima. Daí, olha que interessante, né? O terceiro que passa lá era o quê? Um samaritano, né? O que era o samaritano? O samaritano eram os judeus que tinham brigado. Porque assim, os hebreus se dividiam em 12 tribos. Duas eram samaritanas, 10 eram judias. Né? Então os samaritanos eram contra os judeus. Só que o único templo que eles tinham de Salomão ficava na terra judaica. Então 3 vezes por ano esses samaritanos eram obrigados a ir ao templo dentro da região judaica. Então... era um momento de conflito, de confronto. E eles eram tidos como párias na sociedade. Então, ele passa e ele toca o coração. Ele pega o cidadão, vai inspecionar, ver como que ele está, ver que ele está vivo. Passa óleo. Óleo era o que passava naquela época para curar ali as feridas, para dar um alívio, né, naquelas dores. Bota na sua condução, que era o seu jumento, leva para uma hospedaria. Ali ele não pode ficar cuidando, então ele fala para o dono da hospedaria: cuide dele. Está aqui um tanto de dinheiro. Se você gastar mais do que isso na minha volta, porque ele fazia aquele trecho, eu restituo o que você gastou. Então, ele ajudou não só com o coração, mas com o dinheiro. Ele deu todo o recurso para curar aquela pessoa. E daí ele volta para aquele doutor da lei, Jesus, né, e pergunta: então, quem dos três ajudou? Ou seja, você não precisa ser padre, palestrante, apresentador do programa São Espíritos, você não precisa fazer nada disso para ter amor no seu coração, para ajudar o semelhante. Falamos o primeiro texto, por sinal, ficou muito coerente esses dois textos juntos. Em nosso trabalho, nós não precisamos de título, de cargo, de função, de nome, de sobrenome, nós precisamos deixar o coração frouxinho, fácilzinho de ser ferramenta de Deus em levar amor ao próximo. Essa parábola nos fala: esquece os títulos, esquece a função, a posição social, deixa o seu coração pronto para ajudar, deixa seu coração pronto para amar. E quando eu faço essa palestra, Geraldo, eu vou fazer o exemplo que eu dou no final dela para todo mundo que está nos ouvindo. Lá na porta da sua casa agora, vai ter um morador de rua que está, todos esses 20 últimos dias de calor intenso, na rua, sem tomar banho, alcoolizado, comendo os restos que ele acha, naquelas roupas maltrapilha. Ele vai estar na porta da sua casa, ao fim do programa. E ele vai pedir só uma coisa para você: me dá um abraço. Então, aquele que não, que pensou se abraçava ou não, não tem amor suficiente, igual Jesus está nos pedindo. Ele ali Exatamente. precisava, você não precisa nem pensar, porque ainda está na porta da sua casa. É só voltar a tomar banho e trocar de roupa. Ele vai continuar naquele cheiro lá. Você só tinha que dar um abraço. Você não tinha que fazer mais do que isso. É o que esse pobre coitado caído no caminho pediu, e o samaritano abraçou, e mais do que abraçou, cuidou, fez de tudo para deixar ele numa situação melhor. Era isso aí, Geraldo. Só para finalizar, essa é uma parábola das que eu mais gosto de ler e de ficar pensando nela. Tudo que o Luiz falou, o Alan falou, são perfeitos, são coerentes, mas quando a gente pega essa parábola, tira os substantivos, os títulos, o que que sobra? Passaram duas pessoas orgulhosas que não deram atenção a quem estava caindo. E passou uma pessoa que teve o sentimento da compaixão. E esse sentimento de empatia, de atração, de cuidado, foi quem ajudou. Então, Jesus deixa muito claro que todos nós precisamos desenvolver esse sentimento de compaixão. Porque ter título é uma coisa que passa. Uma coisa que no mundo espiritual não vale nada. Você não tem ganho nenhum com isso. Agora, o sentimento de compaixão, você ir ajudar, amparar, isso diferenciou o samaritano do Levítico e do doutor da lei. Se a gente transportar isso para os dias de hoje, Jesus está colocando em alta o sentimento. É evidente precisamos estudar, é evidente que precisamos aprender, precisamos chegar a amar, desenvolver tudo que tem que desenvolver. Mas se não houver sentimento, nada vale. Como disse Cora Coralina, nada na vida tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Tudo bem, meus amigos? Agora dando. Diga, Geraldo, Luiz. eu tenho uma pergunta para fazer para você. Opa! Aquelas pessoas que hoje representam uma massa da sociedade e que se justifica dizendo que não faz o mal para ninguém, poderiam ser esses dois padres? Eles não fizeram mal. Eles não chutaram o cara, não fizeram mal nenhum para o cara, só se omitiram. Acho que esses dois indivíduos representam essa massa que é morna. Você me disse assim, está na Bíblia, os mornos eu vou vomitar, porque ou você é quente ou você é frio. É aquele povo que fala assim, eu não fiz mal para ninguém. Ele está fazendo o mal. É que ele não teve essa leitura, ele não teve essa percepção. Então, acho que esses dois são representantes desse grupo símbolos. E aí a falta de conhecimento da doutrina espírita que faz essas pessoas raciocinarem assim. Porque o evangelho diz assim, faça todo o bem que puderes. E a doutrina, ela enfatiza assim, você será responsável por todo o mal que você deixou fazer. Por Exato. E toda a omissão pelo que bem que você... não praticou, né? Exatamente. Então, por exemplo, esses dois padres foram responsáveis pelo bem que deixaram de fazer, porque se não passasse samaritano, ele morreria. É, olha o que o Bruno fala aqui, ó. Isso aí, Bruno. Dessa forma, podemos conceber que a depuração do espírito é a conquista de sua evolução isenta da vaidade e junto da humildade. Missão difícil, mas vamos em frente. Realmente, Bruno, ninguém disse que era fácil, né? Porque é bem complicado, mas é um processo de que a gente, ora está mexendo mais com conhecimento, ora mais com a emoção, e vamos embora, né? Pega a Né, Luiz? sua cruz e siga-me. É. E a Regina, ela fala aqui, mas se a gente fugir dos ensinamentos pensando em sermos menos cobrados. Talvez escutemos, azar seu, você poderia estar melhor, agora vai reencarnar em piores situações que antes. É, Regina, não precisamos Isso também mesmo. rogar praga para ninguém, né? A gente que tem o discernimento de saber o que deve ou não fazer e não faz, aí é um problema. Mas nós não precisamos julgar ninguém, só nós mesmos. Deixa cada um com a sua cruz. E é interessante que o programa de hoje ele está caminhando, né, por um trecho em que estamos falando muito de Deus, né, do sentimento. E essa última parte do livro Céu e Inferno, o último capítulo das expiações terrestres e o título do programa Justiça em Nossas Vidas, a última história é de um rapaz chamado Joseph Maître. Ele foi um francês que perdeu a visão aos 20 anos de idade, ficou surdo aos 40 anos de idade e desencarnou aos 50 anos. E o Kardec pergunta: qual a causa de sorte tão cruel? Quer dizer, parece que o Kardec até parece o Machado de Assis, ele conversa com o leitor. Qual que é a causa? Quer dizer, ele faz você pensar. E você tem que responder, qual é a causa? Mas ele sempre foi considerado, esse rapaz, um bom filho, possuidor de caráter meigo e benévolo. E quando se viu privado da audição, quer dizer, além de cego, ele ficou surdo. Ele não fez uma queixa, se manteve em absoluta humildade. E aí eu faço a pergunta exatamente provocativa, tentando dar sequência ao que Kardec disse. Como entender esse destino tão infeliz? Porque todos aqueles que passam pelas grandes provas, as pessoas perguntam, puxa, onde é que está Deus? Por que que eu estou sofrendo? Por que essa dor? Por que o meu filho? Por que a minha mãe, a minha esposa? Está acontecendo isso? E a gente vê hoje a maioria dos cientistas se declarando agnósticos, outros se declarando ateu. E até hoje, ô Luiz, você vai lembrar, o Arnaldo da editora M, que eu sempre mando o um programa para ele me mandou um trecho de uma entrevista que todos conhecem, do Ariano Suassuna, em que ele fala de um outro escritor, que é o Leandro Gomes de Barros, ele questionando a existência de Deus. Então, eu vou recitar esse versinho e vou fazer a pergunta para o Luiz. Esse Leandro Gomes de Barros, um grande escritor, ele faz um versinho assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também a Deus como ele é feito, que não dorme, não come e vive satisfeito. Por que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito e criados no mesmo canto? Quem foi temperar o choro e acabou saudando o pranto? Então, é um verso de contestação e de enfrentamento à existência de Deus. E o Ariano Suassuna, ele é muito feliz quando ele acaba assim: Deus, para mim, é uma necessidade. Então, feito isso, Luiz, eu começo a primeira pergunta a você, para todos nós, para todos esses cientistas que se declaram agnósticos: por que, Luiz, crer em Deus? O Geraldo, o intelectual e orgulhoso, ele, em vez de estudar o que existe, ele contesta aquilo que ele não sabe o porquê, mas ele vê. O que que ele vê? Ele vê a resignação em certas pessoas. E como ele vê aquela pessoa como uma pessoa nessa encarnação, uma pessoa boa, ele, para ele, é uma incógnita. Porque, primeiro, ele acha que a vida é uma vida única. E como é que pode uma pessoa boa estar sofrendo daquele jeito? Deus não tem culpa que ele não acredite na reencarnação. É, então, o materialista, ele está fadado ao sofrimento. Porque realmente, até eu, se eu não fosse reencarnacionista, eu iria achar Deus uma injustiça. Porque se não, eu não acreditar na reencarnação, eu não tenho uma explicação para uma série de coisas, né? Deus exerce uma preferência. Dá riqueza para um, dá pobreza para o outro, dá um corpo saudável para um, dá um corpo defeituoso para o outro. Por que um é orgulhoso, o outro é humilde? E, além de tudo, eu me permitiria dizer que essas pessoas têm um déficit de inteligência. Porque se elas pensassem um pouco, elas não fariam esse tipo de questionamento. Porque como é que pode você ter seres tão divergentes, tão opostos, quando vieram de um mesmo lar? Então, eles teriam que ter um pingo de humildade para examinar o que aquelas pessoas que são resignadas, elas acreditam. O que aconteceu, Geraldo, com a totalidade dos cientistas que contestaram os fenômenos espíritas? Eles foram examinar. Agora, existem aqueles que não examinaram. Eles permaneceram com o preconceito que eles tinham. William Crookes pertencia a um grupo de acadêmicos que não acreditava nos fenômenos espíritas. Ele se debruçou sobre os fenômenos espíritas e entrou na arena dizendo assim: eu vou desmascarar essa necromancia. Ele achava que tudo aquilo era um embuste. E eu acho que a pessoa tem direito de pensar assim. É assim que eu penso. Agora, ela tem a obrigação, e isso o William Crookes também chegou a essa conclusão, que a ciência, com os recursos que dispunha, ela era a única que tinha a obrigação de se debruçar sobre os fatos. Porque se sobre aqueles fatos existisse alguma coisa lógica, ela aceitaria, ela acharia. E ele então contestou, mas avançou. E ele constatou isso. Ele constatou que aquilo era um fato. Então, ele substituiu o seu preconceito por um conhecimento. Por isso que as pessoas, quando falam, você tem a crença no Espiritismo? Não. Eu tenho conhecimento sobre o Espiritismo. Eu examinei e eu fiquei sabendo, eu conheci. Agora, as pessoas que não se debruçam sobre os fatos, elas ficam sem conhecer. Eu tenho um caso muito interessante, aconteceu comigo num centro espírita aqui de Piracicaba. Eu tinha uma apostila sobre o homossexualismo e eu propus fazer a palestra nesse centro sobre a questão. Aí, não, não, não, dá muita confusão, dá muita polêmica. Aí eu assim, então, vamos estudar. Nomearam uma comissão, sete elementos, foram comigo durante um mês, se reuniram numa salinha, nós lemos a apostila, e os sete elementos se convenceram, diante dos fatos que a apostila citava, que a gente tinha que estudar o assunto. Então, voltaram para a reunião e disseram: olha, o Luiz tem razão, é uma palestra que é urgente. Porque nós vamos esclarecer as pessoas. O que que aconteceu com os demais membros da diretoria que não se debruçaram sobre os fatos? Geral deles continuaram com preconceito. Quem se debruçou foi esclarecido. Quem não se debruçou continuou com preconceito. Aí eles disseram assim: não, não, não, não, nós vamos nomear uma outra comissão. Aí eu disse: não, não, não, agora nós vamos fazer a palestra. Então, metade da diretoria foi para a palestra com conhecimento de causa. A outra metade tiveram que engolir a palestra, porque não conheciam o assunto. Então, isso é um fato. Todo cientista, eu não conheço um, que se debruçou sobre o assunto, mudou de opinião. Porque ele se defrontou com a verdade, com a realidade. Por isso que a gente incita tanto as pessoas ao estudo do Evangelho e da doutrina. Porque enquanto a gente não entender, a gente adquire uma crença. Quando a gente entender, a gente adquire um conhecimento. E aquilo que o Alain, antes da nossa palestra, do nosso programa, ele explicava para nós o que ele fez. Diante daquela palestra de catedráticos, ele agiu com conhecimento de causa. Enquanto a coisa ia se conduzindo, onde os títulos iriam falar mais alto, e ele, com o conhecimento dele, sem título nenhum, ele, com moral, ele disse assim: aqui são todos alunos, aqui não tem título. E é isso que ele falou. Eu era acadêmico. Mas, em termos de vida, eu era um doutor maior do que tudo aquilo que estava ali. E isso, Geraldo, bota uma coisa em mente. Nós, espíritas, quando a gente entende, quando a gente estuda, nós adquirimos a convicção. E a convicção só se desenvolve através da compreensão dos assuntos. E se eu não entender Deus, se eu não me convencer que Deus é justo e bom, eu não construí a minha casa sobre a rocha. Quando você se convence disso, qualquer coisa que você vai analisar, você parte do seguinte princípio. Espera um pouquinho. Se Deus fez assim, deve ter uma razão. Aí você estabelece um paradigma. Você vai em busca da razão, por que que Deus teria feito assim? Aí você compreende. Então, a nosso alicerce tem que ser sobre a rocha, sobre a existência de Deus. Nós não inventamos isso. São as cinco virgens imprudentes, não tem o azeite sobressalente. Aí, diante do obstáculo, acabou o azeite da compreensão, da instrução, e aí fica no escuro. É isso aí, Geraldo. E dando sequência, Allan, no próprio texto, o espírito de José Neto, ele é evocado e ele explica as razões pelas quais e essa cruel sorte durante a vida. Ele deixa bem claro que após a morte ele ganhou essa consciência e ele viveu esse drama por causa de atitudes tomadas no passado. Eu pergunto a você, Alan, para que explique para todos os nossos ouvintes, em rápidas palavras, o que é a lei de causa e efeito, ação e reação, e essa justiça divina? Como ela age em nossa vida? Uma vez eu ouvi o doutor Arnão dizendo que a justiça divina era uma justiça distributiva. O que você tem a dizer, Alan? O que eu gostei da sua pergunta é a afirmação, em rápidas palavras. Então, em rápidas palavras, vamos pegar o restinho do dia, né? Mas para ser rápido, né? Para ser rápido e vamos falar, né? Porque essa lei de ação e reação, ela perpassa uma série de outros conceitos, né? Aqui a gente vai entrar, tem gente que compara daí com karma, com fatalidade, com determinismo, né, com a pena de talião do tal do olho por olho, dente por dente, né? Então a gente teria que passar pela filosofia, né, passar lá pelos conceitos de Sócrates, de Aristóteles, né? Então não é uma lei assim que a gente fala em rápidas palavras, mas tentando falar em rápidas palavras, no Espiritismo a gente fala de causa e efeito, que nós somos os causadores dos efeitos, ou melhor, os efeitos que nós vivenciamos, nós mesmos fomos os causadores deles, né? Nós temos o livre-arbítrio, construímos o nosso destino do jeito que a gente quer, né? Nós temos liberdade de agir do jeito que nós quisermos. Nós temos liberdade de plantarmos o que quisermos, mas nós temos a obrigação de colher, né? Erramos muitas vezes porque nos equivocamos, porque estamos conectados com outros pontos de vista, né? Muitas vezes também a gente não erra porque somos perversos, né? Eu gosto muito de falar isso. O ser humano é mais frágil que perverso. Nós temos que aprender a nos perdoar também, né? E sabemos que para resolver aquelas nossas causas mal praticadas, nós vamos passar por um processo de arrependimento, de expiação, para depois pudermos chegar a uma oportunidade de reparar, né? Então, muitas vezes nem recordamos dos porquês das vivências atuais. Às vezes as causas foram em outras encarnações. Mas quando nós conseguimos vivenciar cada causa, ou melhor, cada consequência, não importando muito a causa, né, nós passamos a viver de forma mais solta. Quando a gente se preocupa muito, ah, mas por que será que eu passo por isso? Mas por que foi acontecer justo comigo? Mas eu não merecia isso. A gente está perdendo uma grande oportunidade de experienciar aquele momento que é o grande momento reparador das causas anteriores. Então, nós já passamos aqui no céu e inferno, né? Ele fala muito disso, inclusive, das causas atuais, das nossas aflições e das causas anteriores, anteriores que não é dessa encarnação, de outras encarnações, né? Agora, se eu tiver a consciência que aquilo que eu estou passando é fruto de algo que eu mesmo plantei, não importa onde, não importa quando, não importa de que maneira, e eu puder vivenciar a experiência que eu estou vivenciando com intensidade, com responsabilidade, com um olhar de aprendizado daquele momento de dor, eu vou estar deixando com que essa causa e efeito ela funcione. E eu passo a sofrer menos com os efeitos que eu causei. E eu passo a oportunizar momentos, causando, né, novos momentos, para os efeitos futuros serem muito mais tranquilos na minha vida. Então, eu não posso, lembrando o Chico Xavier, né? Eu não posso voltar lá atrás e plantar diferente. Mas eu posso plantar hoje o bem para colher lá no futuro o bem. E o que ainda eu tenho de espinho nessa vida, eu tenho que ficar tranquilo, calmo, suave, porque eu mesmo fui o causador de tudo aquilo lá. Eu não sei se eu consegui explicar de uma Não. forma rápida. Foi muito bom, foi muito bom. Luiz, eu já vi em vários centros espíritas, aqueles frequentadores dos centros espíritas, qualquer mal-estar, qualquer momento aflitivo que ele passa, ele fala assim: ah, isso daí é porque você fez alguma coisa errada na existência passada. Então a pergunta é: todos os momentos aflitivos que temos nessa vida, tem raízes em precedentes existências? Não, Geraldo. E uma das coisas que nós precisamos aprender, que a gente não pode generalizar, né? Por exemplo, tem muita gente que diz assim: ah, todo cara que se suicida vai passar 3, 4 anos na espiritualidade sem se manifestar, né? E o Aksakoff mostra um caso da mãe que se suicidou e se manifestou depois de 3 dias. Então, cada caso é um caso. O que a gente precisa é compreender a doutrina. Você vê que nós passamos aí o céu e o inferno, inúmeros exemplos. O que que a gente viu? Aquelas pessoas que compreenderam a sua situação e voltaram para reparar, elas sofrem, mas carregam junto a resignação. Eu vou citar um exemplo bem materialista. Você é um cara que gosta de levar vantagem em tudo. Aí você vai lá na venda, o cara te dá o troco a mais, e você pega e cala a boca e passa. Então você sai dali com a sensação de que você teve uma vantagem, né? E se você ainda tem gente que apoia essa atitude, você ainda explica, fala para a pessoa: ah, o bobão lá me deu troco a mais, aqui, ó, tô com R$ 100 a mais. Agora, ao passo que quando nós adquirimos a consciência, aí não tem mais jeito, Geraldo. Aliás, quando eu introduzi uma pessoa ao espiritismo e ela. Essa pessoa, ela exercia uma profissão onde tem muita muita tramóia, né? Ele todo alegre porque adquiriu um fundamento para a vida dele, eu alertei ele, eu disse: agora é que teus problemas vão começar. Por quê? Porque cada besteirinha que você fazia normalmente, você vai começar a pesar. Então, essa criatura que pega o troco a mais e fica quieto, ela vai sofrer a consequência disso aí. Agora, você percebe que em todos os exemplos que nós citamos, aquelas pessoas que se resignaram, aquelas pessoas que se resignaram, normalmente são pessoas boas. Por quê? Porque vieram com o propósito de refazer. É o segundo estágio, né, do ajuste. Você se arrepende, compreende, e aí vem convicto que tem que refazer. E o único jeito de refazer é se resignar com aquilo. Porque se você se revoltar, não tem ajuste, não tem acerto. Você vai ter que de novo. Aliás, essa história dele, ele conta. Que na outra reencarnação anterior ele já passou por aquela situação, mas não se conformou e teve que vir numa segunda, né? Então, a pessoa estudando a doutrina, ela compreende isso. E aí ela pensando, refletindo, ela diz assim: ah, é melhor eu ficar mansinho, né? E fazer direito a coisa, porque senão não adianta nada. Por isso que a gente enfatiza tanto compreender a doutrina, que é para agir da forma correta. É isso aí, Geraldo. Uma vez eu ouvi de um palestrante que 80% das dores que você vive na atualidade são decorrentes da vida presente. Sim. são decorrentes da vida passada. Mas dando sequência nisso, você vê que a vida desse Aliás, objeto. eu tenho uma coisa que eu lembrei aqui. O Alan assistiu uma palestra de uma pessoa desinformada, né? E aí essa pessoa assim lá, no, lá na tribuna. É porque toda gente que fizer assim volta anão. Que é uma, entendeu? Mas é a tal história. Onde falta o estudo, a besteira corre solta. Exatamente. Alan, a gente vê a vida desse Giuseppe Metz, viveu um drama muito grande em sua vida, falecendo novo também. Você vê um ponto que domina a vida dele, é a resignação e a humildade. Onde, Alan, ele tirou essa tanta resignação e tanta humildade para passar por uma prova tão difícil sem se queixar? Eu não sei não, cara. Não, não é fácil, gente. A resignação, né? A humildade, eu não vou nem citar aqui, eu vou citar a resignação, né? O aceitar aquele momento que está passando na vida não é para qualquer espírito, não. A maioria se revolta naquele momento, né? Porque eu, porque comigo. Puxa vida, eu não queria. Nossa, mas é injusto, né? E aí eu respondo junto com o Espiritismo, né? Se fosse uma pessoa de bem, não passaria por isso, né? Então pode ser que nessa encarnação a gente olhe para a pessoa e fale assim: Nossa, essa pessoa passando isso por quê, né? Pessoa tão boa, né? Puxa vida, mas vem de uma outra origem lá, uma outra causa, de uma outra encarnação. Essa resignação só existe para aqueles que têm a consciência tranquila e está passando por aquilo. Assim, a consciência de saber, não da origem, não da causa, mas se está passando, é porque precisa passar. Então, desenvolver essa resignação não é fácil, não, né? Talvez ela tenha que ser desenvolvida na hora que está tudo em paz. Porque na hora que vem o conflito, vem a prova, você não consegue desenvolver ela do nada. Então, eu acho que analisando as provas do outro, a gente vai desenvolvendo essa resignação, né? Há 15 dias atrás, faleceu a esposa de um amigo com 38 anos. Eles têm 3 filhos. Apareceu um tumor nela, um tumor. Em 30 dias da hora que apareceu o tumor, teve que ir para cirurgia de emergência, não resistiu à cirurgia e faleceu. Uma moça que era atleta, corria 3 vezes por semana, fazia crossfit 2 vezes por semana, enfim, uma vida saudável, uma pessoa religiosa. Uma pessoa amorosa, uma pessoa. Não tem defeito. Você olha para ela e fala assim: Meu Deus do céu, por que que ela passou por isso? E a hora que eu olho o marido dela, por que que ele merece passar por essa dificuldade? Por que que os filhos merecem? Então, se você não tiver a convicção de Deus nesse momento, se você não tiver o entendimento desses processos e a convicção da vida espiritual é difícil de explicar, da vida imortal, né? O azeite sobressalente. Isso. E aí eu devei 4 dias, né? Eu mandei uma mensagem para esse meu amigo que ficou viúvo e eu levei 4 dias para telefonar para ele, porque eu estava esperando ele assimilar um pouco a ideia, uns dias, né? Aí eu ainda mandei uma mensagem para ele se eu podia ligar para ele, porque às vezes a pessoa está na hora dela ficar quieta também, né? Então eu falei: Eu posso te ligar? Aí ele falou: Ô Alan, me ligou. Ele já nem esperou ligar, ele já me ligou de volta. Ficamos aí 1 hora conversando. E sabe o que que a minha felicidade que me encheu de felicidade, cara, é a compreensão que ele está tendo do momento que ele está passando. A certeza de uma vida espiritual que dá para ele um conforto muito grande, E lógico que dói. É lógico que vai ter uma série de dificuldades. Mas ele, a esposa faleceu no dia 10 de outubro. Dia 12 de outubro, que é o dia das crianças, ele foi com as três crianças para o shopping para comprar presente para elas, porque, afinal de contas, ele era o dia das crianças, né? E Isso ele aí. tinha que fazer aquilo. E no dia A vida 14 de segue. outubro era aniversário da menina do meio, que fez 15 anos. Essa menina, a mulher dele, ele conheceu a vizinha dele, é a primeira namorada dele e ele primeiro namorado dela. Eles têm uma vida de... Ela viveu com ele. No dia do aniversário, ele, assim, quando a mãe ficou doente, eles meio que cancelaram tudo aquilo, né? A família inteira dele chegou com um bolo, docinho, na porta da casa dele, 7 horas da manhã, fizeram uma festa para a menina que estava fazendo 15 anos de idade. Isso é sabedoria da Sim. família dele de vivenciar esse momento. Essa é uma resignação e essa é uma humildade. Então, acho que dar um exemplo é melhor do que explicar teoricamente. Principalmente isso, Alain. É aqueles que observam ele fazendo assim, e ele só pode chegar à conclusão que por detrás dele tem uma coisa muito forte, muito sólida. Essa é a vida construída sobre a rocha. O exemplo dele vai sensibilizar outras pessoas, com certeza. Você não faz ideia. Sim, sem dúvida. Oh, e Luiz. olha aqui, ó, e eu dando um exemplo, e o Vieira, que é o nosso viúvo, está aqui presente. Ele falou, ele está aqui. Oh, que bacana. Ô Vieira, meu grande amigo Vieira, um grande abraço para você, cara. Você está sendo exemplo, não só para você, para nós também, viu, meu querido? Obrigado, viu? E outra coisa, né? Nós falamos, ele está vivenciando. Né? Muito Ele mais. está passando pela prova com nota 10. Sem Nós só dúvida. temos o conhecimento, ainda não fomos testados. Luiz Alain, lemos algumas obras de grandes cientistas, a gente percebe que esses cientistas existem tipos de crenças que eles têm. Uns acreditam parcialmente em Deus, outros acreditam em Deus, outros não acreditam. Existe uma dúvida entre eles que é a interferência de Deus, a justiça divina nas nossas vidas. Pergunta a você, Luiz: existem evidências da ação da justiça divina em nossas vidas? Ô, Geraldo, isso que você está colocando que os cientistas conhecem, geralmente eles conhecem aquilo que eles receberam das religiões, que foi distorcido, né? Então, o conceito que ele tem de Deus é aquele conceito que ele recebeu das religiões dogmáticas. Qualquer criatura que tenha recebido esse conceito do consolador prometido por Jesus, ele não pensa assim. Você observa que a doutrina espírita, o que houve desses cientistas que se debruçaram e mudaram o seu comportamento, a sua crença, a coisa é brutal. Existe um cientista polonês, o Chorowicz. Ele, para mim, foi aquele que mais explicou, da forma mais didática, a questão da quarta dimensão. Esse cientista se tornou espírita e, transformado, ele expressou-se assim com relação ao William Crookes. Ele disse assim: quando eu lembro que na academia William Crookes defendeu o espiritismo, que os seus colegas de academia, debochando do William Crookes, ele assim, que eu lembro que eu dei aquele sorrisinho com canto de lábio, ele assim, eu enrubesço de vergonha. Ele se enxergou. Enquanto ele não conheceu Geraldo, ele achava que o William Crookes era um bobão. Porque ele, no preconceito, ele achava que aquela conclusão que o William Crookes obteve, ele chegou, é coisa de louco, coisa de gente insana. Porque ele tinha uma convicção, ele tinha um preconceito. Então eu te digo o seguinte, qualquer criatura que compreenda o Espiritismo, ela jamais vai deixar de entender isso que você colocou. Aí eu te falo a responsabilidade das religiões. Você veja que o cristianismo surgiu no seio do judaísmo. Porque pelo plano divino, o cristianismo deveria encontrar a estrutura judaica para difundir o evangelho de Jesus. Ia ser uma coisa muito mais rápida. E Jesus foi educado na religião judaica, ele ia nas festas. A família dele levava ele nas festas sempre. E não aceitaram. Porque a religião, ela teve o contato com as coisas materiais e se deixou influenciar por aquilo. E aquilo que tinha sido prometido lá pelos profetas simplesmente não valeu nada. Então, olha a responsabilidade das religiões. Jesus falou do Consolador e disse que ele viria e esclareceria tudo. E surgiu o Espiritismo se dizendo o Consolador. O Espírito de Verdade é muito claro. Eu sou o Consolador que Jesus prometeu. Não é porque o Espírito de Verdade falou que a gente deve acreditar. Eu devo estudar. Jesus foi muito claro. O Consolador, ele irá consolar, dar esperança e esclarecer. O Espiritismo não tem feito mais do que esclarecer o Evangelho de Jesus, Geraldo. O Espiritismo jamais tentou introduzir uma moral nova. Ele mesmo afirma que a moral que ele trouxe não tem nada de novo, é tudo do Cristo. Então, eu aceito, eu entendo, eu compreendo que o Espiritismo é o Consolador. E essa compreensão vai me dar um entendimento que ninguém vai ter, a não ser que faça o mesmo caminho. É isso aí. Em geral, as pessoas que reencarnam acabam tendo uma certa programação para vivenciarem uma prova, uma expiação, seja lá o que for. Qual é o comportamento daquele que está reencarnado que sensibiliza esses espíritos sublimes a fim de amenizar, minimizar, aliviar o tamanho da prova previamente estabelecida? Que comportamento é esse que faz as coisas mudarem? Olha, meu amigo, aceitar uma prova, como eu acabei de falar do meu amigo aí, não é para qualquer espírito, não. Inclusive, eu falei isso para ele, que ele é um espírito nobre, né? Então, não é para qualquer espírito. Mas Deus também não escolhe uma prova que você não possa passar. Eu lembro de um espírito, agora não vou lembrar o livro, que ele estava querendo reencarnar, ele tinha mal utilizado a mão, então ele pediu para vir sem a mão. Aí os espíritos que estavam ali orientando a reencarnação dele falou assim: vamos fazer o seguinte, eu vou tirar só um dedinho seu. A mão inteira você não dá conta, não. Vamos tirar só a ponta de um dedinho, porque você vai dar tanto valor para o uso dessa mão depois. Que, né? Agora, no trabalho cristão, nossa morte é na cruz. Se alguém realmente quer pegar a sua. Olha só a frase de Jesus: pegue a sua cruz e me siga. O que Jesus fez com a cruz? Foi crucificado. Então, se a gente quer realmente desenvolver um trabalho cristão, A gente tem que entender que a nossa morte é na cruz. Ou você quer desenvolver um trabalho cristão e continuar no conforto da sua casa? Você quer morrer de forma abençoada? Ai, que eu morra dormindo. Né? Não dá, não cabe isso, gente. Não cabe. Se Jesus, Espírito puro, governador espiritual do planeta, morreu da cruz, por que eu vou escolher morrer diferente? Então, quando a gente se convence que somos cristãos e adotamos o exemplo do Cristo na nossa transformação, nós temos que entender que Cristo nos trouxe um conjunto de conhecimentos e de experiências, mas a morte dele foi na cruz. Adotar o cristianismo é isso. Paulo de Tarso, um dos exemplos de maior conversão que a gente conhece na mudança de rumo de uma vida, certo? Não conheço, tem Maria Madalena, tem alguns que a gente conta no dedo exemplos como ele. Como que Paulo desencarna? Através da espada, cortam-lhe o pescoço fora. Maria Madalena, maravilhosa mulher que também foi prova de uma grande conversão. Vai ajudar os leprosos na praia e morre com a lepra. Então, o que que a gente espera da vida? Né? Onde nós vamos chegar com o cristianismo? A gente vai purificar o espírito através do uso do corpo. É esse o caminho. É o sofrimento na carne que nos purifica o espírito. Bendito aquele que consegue passar por o sofrimento do corpo e enaltecendo o seu espírito. Bem, tem um livro que eu gosto muito, um livro do Emmanuel, chamado Bênção de Paz. Essa frase que eu vou ler, eu li há 35, 40 anos atrás, e até hoje eu lembro dela. No seu capítulo 18, fala assim: quanto mais baixo nas esferas da natureza, mais intensamente se mostra bem da força. Quanto mais alto nos planos do espírito, mais pura se revela a força do bem. São duas situações diferentes. Então, feita essa colocação, pergunto ao Luiz, as leis divinas, a justiça divina, é mais justa ou ela é mais misericordiosa? Ou ambas? O Geraldo, a justiça divina é justa. E em todas as ocasiões ela é misericordiosa. A correção, ela vem da necessidade da mudança. Então, por exemplo, você tem às vezes ocasiões e tem situações que você tem algum merecimento, ou você ainda não tem condições de passar por aquela prova, que você morre dormindo. Agora, esse sofrimento, ele é inerente ao nosso próprio desenvolvimento. E você vai passá-lo no momento que você estiver preparado para ser resignado naquela vivência. Então, todos nós receberemos, né, a nossa continha para pagar no momento que a gente tiver dinheiro na carteira para liquidar. Muito bom. Ô Luiz, e vou até completar um negócio aí que me veio aqui na inspiração. E não é só conta para pagar, porque a gente tem, às vezes, a oportunidade de ser exemplo sem ter o que pagar. Sim. A hora que Jesus nos escolhe como missionário, ele fala assim: ó, vai lá, mostra para aquele povo que é possível passar por uma dor dessa e continuar convicto na vida. Puxa vida, fantástico. Aí ele não está pagando, ele está exemplificando, já é um espírito regenerado, diferente da maioria. Sim, é o aspecto justamente da missão, né? Que o próprio Jesus demonstrou. Muito bem. Ah, os indivíduos que passam pela prova, pela dor, pela aflição, quando eles se revoltam, quando eles xingam Deus, eles entram num desespero, eles agravam a prova que está passando? Ah, quem sou eu para julgar a aflição de cada um, né, Geraldo? Eu acho que Deus, ele entende a fala de cada um, sabe? Quem de nós não passa por uma angústia, por uma raiva? Quem de nós, né? Agora, é aquilo que está no coração, mesmo se só está verbalizando uma raiva. Às vezes é uma forma de externar um sentimento que está difícil de vivenciar. Você acha que Deus liga para a formalidade das palavras? Ele liga porque está dentro do coração, né? Então, tem gente que adora Deus nas palavras, mas por dentro é um pão bolorento. Tem gente que é muito sincero com as palavras e por dentro é um grande amor no coração. Então, Deus, ele está preocupado com esse coraçãozinho, não com o que está sendo externado. Não é assim, não. Excelente resposta, Alain, excelente resposta. Luiz, o espírito do José Maître, ele é evocado e ele fala assim, o espírito: extenuado, fatigado, eu pude finalmente analisar-me a mim mesmo e compreendi o ascendente de um poder superior que sobre mim atuava. Ou seja, ao estar desencarnado, refletindo, tendo sofrido tudo aquilo, ele teve uma percepção real da influência de Deus nele. A pergunta para todos nós que estamos encarnados: qual é o melhor caminho, o melhor comportamento para que a gente desenvolva essa percepção de Deus? Ô, Geraldo, o melhor caminho sempre vai ser a instrução. Agora, quando a gente não quer escolher o melhor caminho, sem sombra de dúvida, a dor nos leva a tal. Eu costumo citar o exemplo do Camilo Castelo Branco. Ele era o orgulho em pessoa, né? E ele vivenciava uma solidão, uma coisa assim, incrível. E ele foi mantido na espiritualidade, como se fosse numa bolha, vamos dizer assim, isolado, por 70 anos. Quando ele trincou, né, quando ele chegou no auge do desespero, e isso aí, Geraldo, é um fenômeno natural, é uma lei natural. A gente vai vivenciando certas situações, assim, através do orgulho, através da vaidade, sei lá o que que nos alimenta, até o ponto que dá. Mas chega o ponto que a coisa trinca. Entendeu? Então, em todos os sentidos, a própria matéria nos dá esse exemplo. Você vai elevando a temperatura do aço aí até o ponto que ela derrete. Agora, não é o fato de você esquentar o aço que vai piorar a situação dele. Às vezes você esquenta o aço até uma temperatura, bota ele na água fria rápido, ele adquire dureza, Interessante. resiliência, né? Opa, eu escutei um espírito encarnado soprando aí no fundo, hein? Deu para escrever. Dona Diene, um beijo Alain, no coração. capacidade de passar por duras experiências e voltar ao seu estado anterior. Resiliência. Ei, querida Diene, Luiz, fala para ela passar o programa do seu espírito e assinar a carteira lá. Vocês estavam pensando que o meu anjo da guarda era desencarnado, né? Enganei todo mundo agora. Viu, Alan? Esse José Filmetri, depois de desencarnado, de sofrer, ele ampliou a sua condição espiritual e ele passou a perceber uma vida espiritual maior, melhor. E ele teve o desejo de participar daquele ambiente, até que um espírito se aproxima dele e fala assim: se queres participar desta felicidade aqui, fruída, forçoso é provares a sinceridade do teu arrependimento. Você, como um conhecedor da mente humana, nos inúmeros pacientes que você já ajudou, trabalhou, tem como estratificar ou qualificar o grau de arrependimento? Porque parece assim, eu quero provar se você se arrependeu mesmo. Tem como quantificar? Como é que funciona isso? Ah, eu não sei não, viu? A como quantificar isso aí? Eu acho que por nós não tem jeito, né? Assim, nós medirmos essas palavras, assim, o quanto que a gente aprendeu disso é muito difícil. Agora, no plano espiritual, aí é diferente. Quando a gente desencarna, nós irradiamos a quantidade de luz que nós desenvolvemos durante a encarnação. Então, quem é mais luminoso, trabalhou melhor. Quem é mais opaco, por sinal, Luiz, você está meio opaco aí, meu caro, sei não. Você acabou. Ó, a sua Roubado. imagem está meio opaca aí. Quem está mais opaco, né? Não existe no plano espiritual mendigo de luz. Aê, olha lá, viu? Ficou bom. Já conquistou a luz novamente. Não existe no plano espiritual mendigo de luz, porque ninguém tem como dar luz para o outro. A luz é desenvolvimento individualizado, de acordo com a maneira que você encarou sua vida, encarou suas experiências, né? Da maneira que você encarou e conseguiu reparar as coisas durante a sua encarnação. Você vai fazer brilhar a vossa luz, que é o texto do Emmanuel, o mesmo título. Brilhe a vossa luz. Para quê? Como? Trabalhando pela sua autotransformação, aproveitando esses milhares de exemplos que a gente recebe aí, pela psicografia ou da vivência das pessoas, que também a gente aprende por eles, e fazendo eles valer para nossa transformação. Seja o evangelho que você quer ver no outro, seja a transformação que você quer ver no outro. Brilhe a vossa luz. Ô Geraldo, Diga. Geraldo, nós recebemos a informação lá do profeta: vós sois deuses. E a doutrina espírita é muito clara, ela coloca que nós somos como diamante. Você acabou de me corrigir aqui, o Alain, se assim, Luiz está opaco. Eu fui lá, limpei a lente, apareceu o brilho. A Melhorou, né? mesma coisa é esse brilhante. Nós nascemos simples e ignorantes. À medida que nós vamos nos polindo, essa luz vai aparecendo, né? Então, essa colocação que você fez para o Alain, do plano espiritual eles vêm, né? Então, se o nosso brilho é real, esse arrependimento é real, isso extravasa. O Entendeu? Quer apóstolo dizer. João, o apóstolo João, ele tinha o hábito de sempre falar para os seus pares: Deus nos vê constantemente. Sim. Era uma forma de, olha, cuidado que você está fazendo. Deus nos vê. Agora, dando sequência, a última pergunta para o Luiz, depois a última pergunta para o Ô, Geraldo, só pedir aí paciência, pessoal, nós já passamos uns 10 minutos do nosso término, Sim, né? sim. Mas vamos ter um pouco de paciência, porque são perguntas que a gente tem que explorar, né, gente? Explorar no bom sentido, de explorar de ir mais fundo na reflexão, né? A Mas olha pergunta. só, ninguém saiu, viu? Pelo número que Não. está aqui, Estamos em É 80 sinal pessoas, que obrigado. tá pagando. Está dando certo, está dando certo. A pergunta que eu vou fazer ao Luiz, depois o Alan vai completar, uma pergunta em relação com a outra. Você liga a TV, Luiz, se você vê a entrevista de algumas pessoas que não se arrependem de maneira nenhuma depois do mal que fazem. Eles adotam o mesmo comportamento e se tiver uma outra oportunidade, ele vai fazer a mesma coisa. Por que que essas pessoas não se arrependem, Luiz? Porque ainda não trincaram. Entendeu? Quer dizer, eles ainda não chegaram num grau em que esse arrependimento surja de forma natural. Você, Geraldo, com relação ao mesmo aço que eu me referi, às vezes você bate com o aço e aquele aço é que quebra as coisas. Mas você não consegue quebrar o aço. Agora, se aquece ele a 1.300 graus, ele derrete. Por isso que o mecanismo que a gente, né, a gente vive repetindo isso na doutrina espírita. Se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Né? Então, é natural isso aí. Esse espírito não é que, por exemplo, nessa encarnação, ele está endurecido assim. Agora, ele vai precisar de um elemento mais, né, mais convincente, né? Para Verdade. poder se arrepender, mas sem sombra de dúvida ele vai chegar lá. E É aí, só Alan? questão de tempo. E aí, Alan? O Espiritismo nos ensina que o caminho da redenção passa por três passos: arrepender-se, expiar a falta cometida, reparar o mal que fez. Nesses três passos, qual o passo mais difícil, Ana? Arrepender, expiar ou reparar? Eu acho que os três são difíceis de forma até equânime, sabe? Quando a gente arrepender é uma dor que a gente sente, né? Porque você só se arrepende quando você sente culpa, né? Então você fala, puxa vida, que eu fui fazer, né? Então, assim, reconhecer esse arrependimento, eu acho que é um passo difícil. Expiar, que é vivenciar aquela dor do arrependimento, Consequências. esperando uma oportunidade de reparar, né? Porque imagine só, uma pessoa vai lá e mata a outra, né? Vamos fazer um exemplo bem radical, assim, para ficar claro o exemplo. A partir do momento que ele arrepende na hora, arrependeu. E aí ele começa a sofrer. Só que ele não tem como reparar porque o outro está desencarnado. Então ele vai esperar, ele vai precisar desencarnar. Muitas vezes ele vai ter que esperar uma nova encarnação. A espiritualidade vai ter que trabalhar naquele espírito que ele matou para que ele perdoe e oportunize ele receber ele como filho, ou irmão, ou marido, ou mulher, sei lá o quê. Para que ele possa ter uma oportunidade de dar vida a quem ele tirou a vida. Olha a dificuldade da reparação. Então, eu acho que assim, são três momentos complicados. A dificuldade do arrependimento é dura, porque você reconhece o seu erro. Espiar, esperar esse momento da oportunidade da reparação também pode ser enorme, comprido, né, para chegar lá, pode demorar muito para chegar lá. E a reparação, eu acho que não é um momento difícil. Eu acho que a reparação é o momento de uma glória, assim, né? Você teve a oportunidade de reparar aquilo lá, mas você tem que contar com a boa vontade do outro também, né? Então, esperar alguém. Já pensou se hoje está aí com o seu filho, com a filha, e é um espírito que você tem dificuldade em vivenciar com ele, né? Será que você já não está reparando alguma coisa do passado, né? Então, reparar também não é fácil, né? Então, eu não sei medir qual que é mais difícil, não, Geraldo. Eu acho que é mais difícil aquele que você está passando agora. A pergunta foi provocativa, eu gosto de provocar o Alan. Uma vez eu ouvi também que cada momento tem a sua dor. Né? Cada momento tem a sua vivência. O passo mais difícil é aquele que você está fazendo agora. É a dor que você está vivendo agora. Porque, como diz o aluno Duta Dias, quando você passa por uma grande prova e que você sente que está acabando a prova, se prepara, porque vem outra. Eu tenho sempre falado assim. Luiz, o tempo passa na nossa dimensão. Suas últimas palavras, Luiz. Primeiro, agradecer a Deus a oportunidade que ele nos concede de fazermos esse programa. Né? E continuar pedindo a ele que nos permita estar sempre em sintonia para continuar mantendo o interesse pelo programa com as coisas bem feitas, né? Estudadas e apresentadas da melhor forma para todos compreenderem. Um grande abraço a todos. Alan, suas últimas palavras, Alan. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Vieira, que está aqui com a gente hoje, por oportunizar um exemplo. Exemplo esse que, acredite, meu querido, eu estou aprendendo com ele. Que você tenha muita luz, meu querido Vieira. Eu vou dedicar todo esse programa a você, a Gisele, a seus filhos. Que toda a energia que nós hoje juntamos aqui, que esse grupo de pessoas juntas, vá para todos vocês. Que vocês tenham um domingo maravilhoso. E todos os que estiveram conosco também. Um beijão no coração de todo mundo. Agradeço a Chayne aí, que me parabenizou pelo Dia do Médico, parece. Vários, esse... vários, Geraldo, vários deram parabéns, viu? Vários, vários. Obrigado. Então, é que agradece. E a Deus, a gente sempre, ao grande arquiteto, agradecer. E agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.